Puta que pariu, vê esse som de novo, velho. Caralho, viu, velho? Não, ainda vem esses cabulosos aqui, cara, de novo, velho. Não tô tempado essa merda, esse pavel, não, né? Ah, não, hoje a casa vai cair pro lado desses caras, velho. Hoje vai. Emergência policial, soldado Sativa, boa noite. Aí, eu quero fazer uma denúncia aí. Tem uns caras cabulosos aqui.